Aham, diretamente da Zona Norte de Assanã. Andreatti, Latig, EDIROCK, em ação. Em qualquer lugar que vá, sou gangsta. Truta norte nua, vai chegar pra representar vagabundo. Tamo aí na luta nesse mundo, daquele jeito, em busca de melhora, dinheiro e lucro. Quem que disse que nós não tem chance? A febre tá de volta querendo uma revanche. Sem sangue, sem blancha, aqui não é cena, não é filme. O fato é real, aperte o play na mente e registra as fitas. Cabulosa nos bangues da vida, que deixa em choque a madame com seu iate na ilha. Não, não, só faço a minha no mundão. Conforme for o tempo passa, eu não me abalo não. Porque a selva é triste, o ditado já diz não desiste. Vários em crise por causa do disco que me disse. Para, respire forte, pé no chão, paciência. Contra o vento não pode. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Gangsta, gangsta, deixei falar. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vá. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Gangsta, gangsta, deixei falar. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vá. Nem deu pra negar, e é só você observar. Tá na forma de agir, na tática de pensar. Em qualquer lugar, meu semblante, minha face, meu espírito de guerra, meu instinto de classe. Nas ruas, parabolas e falcatruas, herdeiros da dramaturgia lírica e escravatura. Nego não recua, a vitória é sua. Se a história é triste, nós inverte e rasura. Então diz pro roteirista que ele não apagou o brilho quando pôs os pretos na novela no diminutivo. O bagulho é aquilo, me envolvo, mas tô vivo. Pro bom entendedor, qualquer ponto faz um big talvez. O sofrimento que eu passei foi pra hoje alimentar na autoestima de alguém. É isso mesmo, no céu e no mar, a norte no ar, na picadilha, suburbano, gangsta. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Gangsta, gangsta, deixei falar. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vá. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Gangsta, gangsta, deixei falar. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vá. Sou gangsta, santista, que leão do mar. Impossível respirar, sem som pra rimar. Cê vai registrar, entre copo, cigarro, gelo. Um olho vermelho, os bico em desespero, parceiro. Quero curtir, quero viver, quero amar. Pilotando minha caranga prata, sim eu vou colar. Da norte a leste, da sul a oeste, na paz investe. Rap é um teste, ninguém se mexe, eu quero cash. Minha gata whisky flash, consciência não se aveste. Quem rege a orquestra, o maestro chamado John Nash. EDI igual sim, faz o som de preto, fica gravão e toca assim. Pra você e pra mim, pro bang não chegar ao fim. Uma gangue sem sangue, do sul aos irmãos do mangue. Onde quer que eu ande, com os parceiros ou mesmo sozinho, eu trago a paz, muito amor e luz pelo caminho. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Deixei falar, sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vou. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Gangsta, gangsta, deixei falar. Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta. Em qualquer lugar que eu vá. Da minha alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma, alma